sopro de vento, num instante que ninguém viu. Um choro rompeu o silêncio e o tempo então prosseguiu. Vieram nomes, vieram medos, vieram sonhos que vesti, mas nunca soube ao certo porque fui posto aqui. Talvez pra sentir a beleza ou pra ensinar o perdão, talvez pra tocar uma alma ou curar um coração. Somos poeira com vontade, luz vestida de ilusão, entre o primeiro e o último suspiro, buscando explicação. Por dentro, antes do fim chegar, perdemos, mudamos, renascemos, pra depois recomeçar. E quando a cortina descer e o corpo enfim descansar, que reste ao menos a certeza de que valeu amar. Talvez pra sentir a beleza ou pra ensinar o perdão, talvez pra tocar uma alma, curar um coração. Somos poeira com vontade, luz vestida de ilusão, entre o primeiro e o último suspiro, buscando explicação. Se o porquê ninguém nos conta, que o como seja a canção, viver com alma e coragem, mesmo sem direção. Talvez pra sentir a beleza ou pra ensinar o perdão, somos apenas passagem na estrada da criação.